Capítulo 17. No dia seguinte, Virginia foi até a redação do News para conversar com Edward Norman e cuidar dos detalhes de sua participação no novo formato do jornal. O Sr. Maxwell estava presente nessa reunião e os três concordaram que tudo que Jesus faria como editor de um jornal diário seria regido pelos mesmos princípios gerais que direcionavam a sua conduta como Salvador do mundo. Tentei escrever aqui de forma concreta algumas coisas que, em minha opinião, Jesus faria, disse Edward. Pegou um papel que estava em sua mesa e, com isso, Maxwell se lembrou de novo do próprio esforço para escrever suas ideias sobre a provável atitude de Jesus e também de que Milton Wright havia tentado fazer o mesmo na empresa dele. Coloquei o título: O que Jesus faria no lugar de Edward Norman, editor de um jornal diário em Raymond? 1. Ele nunca permitiria uma frase ou imagem em seu jornal que pudesse ser considerada prejudicial, grosseira ou impura. 2. Ele provavelmente conduziria o lado político do jornal sob o ponto de vista do patriotismo apartidário, sempre considerando todas as questões políticas à luz da relação delas com o reino de Deus e defendendo as medidas de acordo com a ligação delas com o bem-estar das pessoas, sempre com base em o que é certo, nunca com base em o que é melhor para esse ou aquele partido. Em outras palavras, Jesus trataria todas as questões políticas como trataria todos os outros assuntos, tomando por base o avanço do reino de Deus neste mundo. Edward Norman parou de ler e tirou os olhos do texto. Quero que entendam que esta é a minha opinião sobre o que Jesus provavelmente faria em se tratando de questões políticas em um jornal diário. Não estou julgando outros editores que podem ter uma ideia diferente quanto ao que Jesus provavelmente faria. Estou simplesmente tentando responder de forma honesta à pergunta: o que Jesus faria no lugar de Edward Norman? E a resposta que encontrei foi esta que escrevi no papel. 3. A meta e objetivo de um jornal diário conduzido por Jesus seria fazer a vontade de Deus, ou seja, seu principal objetivo em levar adiante um jornal não seria obter lucro nem exercer influência política, mas ele teria como principal norma conduzir o jornal, de modo que fosse evidente para todos os seus assinantes que ele estava tentando buscar primeiro o reino de Deus por meio da sua publicação. Esse propósito seria tão distinto e inquestionável quanto o propósito de um pastor, de um missionário ou de qualquer mártir altruísta no trabalho cristão em qualquer lugar. 4. Todos os anúncios questionáveis seriam descartados. 5. A relação de Jesus com os colaboradores do jornal teria o caráter mais amoroso possível. Até onde foi, disse Norman, erguendo os olhos mais uma vez, sou da opinião de que Jesus empregaria de forma prática algum modelo de cooperação que representasse a ideia de um interesse mútuo em um negócio em que todos trabalhariam em conjunto para o mesmo objetivo. Estou elaborando algo nesse intuito e tenho certeza de que será um sucesso. De qualquer forma, uma vez que introduzimos o elemento do amor pessoal em um negócio como este, eliminamos o princípio egoísta de fazê-lo apenas visando a lucros pessoais para um homem ou para uma empresa. E não vejo outra maneira de realizar isso, senão por uma forma de interesse pessoal mais amoroso entre os editores, repórteres, impressores e todos os que contribuem de algum modo para que o jornal seja uma realidade. E esse interesse seria expresso não apenas pela simpatia e pelo amor entre as pessoas, mas também pela distribuição dos lucros gerados. 6. Como editor de um jornal diário em nossos tempos, Jesus daria grande espaço às notícias sobre a obra cristã pelo mundo. É possível que dedicasse uma página aos fatos da reforma, dos problemas sociológicos, do trabalho institucional da igreja e de movimentos semelhantes. 7. Em seu jornal, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para combater o funcionamento dos bares, tendo-os como inimigos da raça humana e uma parte inútil de nossa civilização. Ele faria isso independentemente da opinião pública sobre o assunto e, é claro, do efeito que isso teria em sua lista de assinantes. Mais uma vez, Edward Norman ergueu os olhos. Reitero minha sincera convicção a esse respeito. É claro que não julgo os cristãos que estão editando outros tipos de jornais atuais, mas ao interpretar a postura de Jesus, acredito que ele usaria a influência do seu jornal para eliminar definitivamente os bares da vida política e social da nação. 8. Jesus não publicaria uma edição aos domingos. 9. Ele publicaria as notícias do mundo que as pessoas precisassem saber. Entre as questões que elas não precisam saber e que não seriam publicadas estariam matérias sobre lutas de boxe violentas, longos relatos de crimes, escândalos familiares privados ou quaisquer outros eventos humanos que de alguma forma entrariam em conflito com o primeiro ponto mencionado nesse esboço. 10. Se tivesse a quantidade de dinheiro que temos para investir em um jornal, Jesus provavelmente cuidaria para que os melhores e mais influentes homens e mulheres cristãos fossem colaboradores do jornal. Este será meu objetivo, como poderei mostrar-lhes em alguns dias. 11. Quaisquer detalhes que surgirem à medida que o jornal estiver sendo feito para cumprir o plano que definimos, o princípio mais importante que o guiará sempre será a instauração do Reino de Deus no mundo. Esse amplo princípio geral guiará necessariamente todos os pormenores. Ao terminar de ler o plano, Edward Norman ficou muito pensativo. O que acabei de ler é apenas um esboço. Tenho uma centena de ideias para fortalecer o jornal que ainda não terminei de elaborar. Essas são apenas sugestões. Conversei com elas com outros editores. Alguns deles dizem que vou apenas criar um tipo de revista de escola dominical superficial e sem graça. Se eu conseguir algo tão bom quanto uma escola dominical, já será muito gratificante, porque as pessoas, quando querem dizer que algo é particularmente fraco, sempre usam como base de comparação a escola dominical. Será que não sabem que a escola dominical é uma das influências mais fortes e poderosas na civilização de nosso país hoje? Mas o jornal não será necessariamente fraco por ser bom, e as coisas boas têm mais poder que as ruins. O que eu quero saber, basicamente, é a questão do apoio do povo cristão de Raymond. Existem mais de 20 mil membros de igrejas nesta cidade. Se metade deles apoiar o News, a vida do jornal está garantida. O que o senhor acha sobre a probabilidade de tal apoio, senhor Maxwell? Ah, eu não sei muita coisa sobre isso para dar uma resposta precisa. Acredito no jornal de todo o coração. Se ele sobreviver um ano, como disse a senhora Virgínia, não dá para dizer o que poderá fazer. O importante é distribuir um jornal o mais próximo possível daquilo que podemos imaginar que Jesus faria. Publicar nele todos os elementos da inteligência, da força, do raciocínio e do espírito cristão, e exigir respeito pela liberdade que temos contra a intolerância, o fanatismo, a estreiteza de visão ou qualquer outro fator contrário ao espírito de Jesus. Tal jornal exigirá o melhor que as ações e os pensamentos humanos puderem oferecer. As maiores mentes do mundo deveriam investir ao máximo sua energia para publicar um jornal cristão. Sim, respondeu Edward Norman com humildade. Cometerei muitos erros, sem dúvida. Preciso de muita sabedoria, mas quero fazer como Jesus faria. O que ele faria é o que tenho perguntado e continuarei a perguntar, e me guiarei pelos resultados que ele me mostrar. Acho que estamos começando a entender, disse Virgínia, o significado deste mandamento. Creiam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Tenho certeza de que só saberei identificar tudo o que ele faria depois de o conhecer melhor. Isso é verdade, concordou Henry Maxwell. Estou começando a entender que só posso interpretar o que Jesus provavelmente faria depois de conhecer melhor o seu espírito. A grande questão de toda a vida humana se resume a esta pergunta: o que Jesus faria? Ou seja, ao fazer essa pergunta, tentamos dar uma resposta baseada em um conhecimento cada vez maior do próprio Jesus. Precisamos conhecê-lo antes de podermos imitá-lo. Uma vez fechado o acordo entre Virgínia e Edward Norman, ele se viu com 500 mil dólares em mãos para serem investidos na publicação de um jornal diário de cunho cristão. Quando Virgínia e Maxwell foram embora, Norman fechou a porta e, sozinho na presença divina, pediu com o coração de uma criança a ajuda de seu Pai Todo-Poderoso. Enquanto estava ajoelhado de frente para sua mesa, ele orou com base nesta promessa: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade ele será concedida. Tiago 1, 5. Sem dúvida, sua oração seria respondida e o reino avançaria por meio desses instrumentos do poder de Deus. Essa imprensa poderosa que tanto havia se degradado por causa do mau uso, devido à avareza e à ambição que o homem fez dela. 2 meses se passaram. Foram meses repletos de ações e de resultados na cidade de Raymond, sobretudo na primeira igreja. Apesar do calor do verão que se aproximava, as reuniões pós-culto dos discípulos, que se comprometeram a fazer o que Jesus faria, continuavam cheias de entusiasmo e poder. Gray havia terminado seu trabalho no retângulo. E se passasse uma pessoa de fora pelo local, talvez não conseguisse perceber nenhuma diferença nas velhas condições do lugar, embora houvesse uma mudança real em centenas de vidas. Mas os bares, os antros, os cortiços e as casas de jogos ainda funcionavam, transbordando sua maldade sobre novas vítimas para que ocupassem o lugar daquelas almas recém-resgatadas pelo evangelista. E o diabo recrutava seus soldados muito rapidamente. Henry Maxwell não viajou para o exterior naquelas férias. Em vez disso, investiu o dinheiro que estava economizando em uma viagem que organizou discretamente para as férias de verão de uma família inteira que morava no retângulo e que nunca havia saído do bairro degradante repleto de cortiços. O pastor da primeira igreja nunca se esquecerá da semana que passou com essa família cuidando dos preparativos da viagem. Ele foi ao retângulo em um dia tão quente que o terrível calor começava a ser sentido naqueles horrendos cortiços. Ajudou a família a chegar à estação e depois foi com ela a um belo lugar na costa, onde, na casa de uma mulher cristã, os hóspedes da cidade, maravilhados, puderam respirar pela primeira vez em anos o ar fresco e salgado, enquanto sentiam no corpo o vento perfumado de uma nova oportunidade de vida. Ali estavam a mãe com um bebê doente e outros 3 filhos, entre eles um deficiente físico. O pai, que estava desempregado, esteve várias vezes à beira do suicídio. Como depois confessou a Maxwell, sentou-se com o bebê nos braços durante a viagem. E quando Maxwell se preparava para voltar a Raymond, depois de ver a família acomodada, apertou a mão do reverendo para se despedir, tentando não expressar sua emoção, mas não conseguiu. Isso deixou Maxwell muito aturdido. A mãe, uma mulher de aparência cansada e abatida, que havia perdido 3 filhos no ano anterior por causa de um surto de febre no retângulo, sentou-se junto à janela do trem durante toda a viagem, deliciando-se com a vista do mar, do céu e do campo. Tudo lhe parecia um milagre, e Maxwell, de volta a Raymond no fim daquela semana, e sentindo ainda mais o calor escaldante, depois de ter experimentado um pouco da brisa do oceano, agradeceu a Deus pela alegria que havia testemunhado e voltou para o seu discipulado com humildade no coração, conhecendo pela primeira vez na vida esse tipo especial de sacrifício. Ele nunca havia abdicado de viajar no verão para fugir do calor de Raymond, sentindo necessidade de descanso ou não. O fato é que, disse em resposta a várias perguntas por parte de sua igreja: não sinto necessidade de tirar férias este ano. Estou muito bem e prefiro ficar por aqui. Foi com um sentimento de alívio que ele conseguiu esconder de todos, menos da esposa, o que havia feito por essa família. Ele sentiu a necessidade de fazer algo desse tipo sem precisar mostrar-se aos outros ou obter a aprovação deles. Então o verão chegou e Maxwell crescia em seu conhecimento no Senhor. A primeira igreja continuava sob a influência do poder do Espírito. Maxwell estava maravilhado com a ideia de o Espírito continuar ali. Ele sabia muito bem que, desde o início, nada além da presença do Espírito havia impedido a visão da igreja na grande aprovação pela qual passava em seu discipulado. Ainda havia muitos membros que não haviam assumido o compromisso, que tinham a mesma opinião que a senhora Winslow em relação a todo esse movimento, julgando como uma interpretação fanática do dever cristão e que esperavam que a igreja voltasse ao que era antes. Enquanto isso, todo o corpo de discípulos estava sob a influência do Espírito e o pastor seguiu seu caminho naquele verão, fazendo sua obra na paróquia com grande alegria, mantendo suas reuniões com os homens da Estrada de Ferro, como havia prometido Alexander Powers, e crescendo diariamente no conhecimento do Mestre. No início de uma tarde de agosto, depois de um dia mais fresco que veio após uma longa onda de calor, Jasper Chase foi até a janela de seu apartamento na avenida e olhou para fora. Sobre sua escrivaninha havia uma pilha de manuscritos. Desde aquela noite em que falara com Rachel Winslow, ele nunca mais a encontrou. Sua natureza, singularmente sensível, a ponto de beirar a extrema irritabilidade quando ele era contrariado, levou a um isolamento que foi intensificado por seus hábitos de escritor. Durante todo o período de verão, ele escrevera e seu livro já estava quase concluído. Ele havia mergulhado na escrita com uma força descomunal que ameaçava abandoná-lo e deixá-lo incapaz a qualquer momento. Jasper não havia esquecido a promessa que fizera juntamente com os outros membros da primeira igreja. Era algo que sempre lhe vinha à mente enquanto estava escrevendo. E desde que Rachel havia rejeitado seu amor, ele se perguntara muitas vezes: Jesus faria isso? Ele escreveria esta história? Era um romance social, escrito em um estilo que se mostrava bem popular, cujo objetivo era apenas entreter. A linha moral da história não era ruim, mas também não era nem um pouco cristã. Jasper Chase sabia que esse romance provavelmente seria um sucesso de vendas. Ele também estava ciente de que a sociedade em geral acalentava e apreciava histórias como essa. O que Jesus faria? Para ele, Jesus nunca escreveria um livro assim. Essa pergunta brotava nos momentos mais inoportunos, a ponto de se irritar com ela. O padrão de Jesus para um autor estava muito fora da realidade. Com certeza, Jesus usaria suas habilidades para produzir algo útil, proveitoso ou que tivesse algum propósito. Então, para que ele, Jasper Chase, estava escrevendo esse romance? Ora, o motivo era o mesmo pelo qual quase todo escritor escrevia: por dinheiro, mais dinheiro e fama. Não era segredo para Jasper que estava escrevendo essa nova história com esse fim. Ele não era pobre e, por isso, não tinha a grande tentação de escrever por dinheiro. Entretanto, era motivado por seu desejo de fama, mais do que qualquer outra coisa. Precisava escrever sobre aquele tipo de assunto. Mas o que Jesus faria? A pergunta o atormentava ainda mais do que a rejeição de Rachel. Ele quebraria a promessa? Afinal, a promessa é tão importante assim? Perguntou. Enquanto Jasper estava junto à janela, Rollin Page saiu do clube do outro lado da avenida. Jasper notou o belo rosto e a postura elegante do rapaz quando ele começou a descer a avenida. Voltou para sua escrivaninha e revirou algumas páginas. Então voltou para a janela. Rollin já estava no quarteirão seguinte e Rachel Winslow andava ao seu lado. Rollin deve tê-la alcançado quando ela voltava da casa de Virgínia naquela tarde. Jasper observou os dois até que desapareceram no meio da multidão. Então se virou para a escrivaninha e começou a escrever. Quando terminou a última página do último capítulo do seu livro, já estava quase escuro. O que Jesus faria? Ele havia finalmente respondido à pergunta, negando seu Senhor. Seu quarto ficou mais escuro. Depois de refletir e instigado por sua decepção e perda, Jasper tinha a cabeça feita e já havia escolhido seu caminho.